Primeira curva direita, corredor axé. Acende transponder 0123 e o controle 120.8. 2000, ajuste na 018. 2000 no 018, 3144. Quilo Quebec Serra, correto para saneamento taxímetro torre 118.95, ajuste na 018. Quebec, parte 5, livre acionar, reporte táxi. Cima, acionamento 3 dados, semi táxi. 157 a bordo, autonomia de 3 horas e 59 minutos, alternando o galeão. 63895, autorizado o táxi até a ponte para da pista 10, via Índia Alfa, na ponte para Xamé Torre, 118.95, ajuste 108. Jobson 29518-8953. Azul 4463, vai prosseguir como número 2, até a ponte fora da pista na 0, via pátio. Quando pronto, chame a torre, no 8.95, ajuste na 08. Frente do ajuste como número 2, seguindo via pátio. GLS, reporte estabilizado. Livre GLS também, com amarelo estabilizado. Vai voar dona então, se eu quero autorizar. Autorizado. Dona da presente, 2000 pés, 1018, autorizado LS. Muitíssimo obrigado, querida. Torre no 8, decimal 95, ajuste no 08, Vita Mãe, Quebec. Salvador Azul 4076, livrou, bom dia, nas suas coisas. Azul 4076, táxi em frente, a porta antes da Juliette. Antes da Juliette, 4076. Autorizado, chama no ponto de pronto. Mais um minutinho na posição 395. Ah, ok, repasse pronto. Grato. Autorizado, reporte alinhado e pronto. Tá pronto agora, 3895. Autorizado, alinhar e manter. Sim, mantenho no 03395. 6213, decola os 21 no controle 208. Controle 208, o sinal 6213, agora bom dia. Torre azul 4463, como número 2, ponto, espera pronto. Ciente, mantém a parte esperando. Esperar. Boa tarde, Xanar 6213, contato radar, tudo para nível 360, perfil da EL. 360, perfil da EL. Autorizando a voar na Moslenda, da presente. Autorizado, direto Leda, o Xanar 6213. Direto Leda, o Xanar 6213. Papa Romeu, Romeu Romeu Golf, chama Recife, 1260, terra 288. Quebec Serra, quando pronto de decolagem, 1 no 40 graus, 1 no 09, pista no 7. Tá 32, eu nomeia, acione identificação, chega Tamari, desça para nível de voo 050. Estabilizou 3144. Só 3144, chame torre 1895. 1895, até logo e obrigado. 3144. Até mais. 6723, desça para 2000 pés, ajuste na 0108. 2000 pés, 0108, 6723. Boa, 754, reautorizado, desça para 3000 pés, ajuste na 0108. Lá direita, tá? 208. 208, pega. Tá, para 3, controle, boa, é o quilo Quebec Serra. Passamos o quilo Quebec Serra, mantenha-se em condições visuais, via corredores, reporte fora da barra. Reporte fora da barra, Quebec Serra. Desde São Paulo, Guarulhos, nível 340, decolada 1-0, primeira curva direita, perfil de saída da Euleda Brit, onde intercepta Amper Zulu 1-6 até Bravo até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo. O transponder é o 5401 e o controle de saída 120 decima 8. Autorizado, aeroporto de Guarulhos, nível 340, decola 1-0, primeira curva direita, perfil da Euleda Brit. Intercepta, Zulu, no correto, chame para puxa, acionamento no 1-0. Tá pronto, puxa, acionamento. Tá livre, chame táxi, web 6741. Autorizado, web. Decolagem 4463, vento 1, 30 graus, 15 nós. É, pedido decolagem autorizado o acionamento, táxi, chama para ingresso no Sete Quebec. Acionamento, táxi autorizado, Quebec, chama para ingresso no Sete. Quatro, quatro, livre pouso, 120 graus, 120 nós, pista 10. Teste, livre pouso, dá 3, 144. 4463, decola de 27, controle 208. 208, 4463, obrigado. Web 6723, livre LS, reporte estabilizado. Livre LS, reporte estabilizado, 6723. Rotor Azul 4463, transfere. Azul 4463, contato radar, sua aparelho nível de voo 220 na saída da EL. 220 no da EL. Isso. Opa. TAM 3804, essa identificação, chegada a mar e desça para nível de voo 060. Isso. Opa. Quatro, solo os 28, direito, luz 9, solo. 19. Porra, direto 2500 após Siri. Posto autorizado, porém 2500 não será possível. tráfego sentido oposto. Continua 62-13, chame Recife, 1251. Recife, 1251, chame 62-13. Bom dia. Bom dia. Patrona para o táxi, uma centena a bordo, 4 horas, autorizando com o zero táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, chame a torre, 1-1-8, décima 9-5, ajuste 1-0, 1-8. Autorizado o táxi, pátio de Alfa, ponto de espera das 1-0, torre 18-9-5, ajuste 1018, F-67, patrona, Índia. Autorizado o ingresso e decolagem. Vento 1 no 40 graus, 129, mãe. Bomba 06, prossiga. Câmera do copo, bomba 06. Aguarde para a cópia, o Rumba 06. Acionamento a critério. Aguarde cópia. Prosseguindo a aproximação, voo 1974. 754, 12 mil pés, que legal no 098, autorizado a final elétrica. 2500 mais, para o final, 754. 2500 mais, autorizado 060. Papa Romeo 900, Alex Ritone, acione o código 0122. O 05 está na escuta do controle? Meu Salo Salvador. 723, torre 1-1-8-9-5. 2-9-7-7-7-7. 3-2-9-6, desça para 3.000 pés, que negar no 0-1-8. 3.000 no 0-1-8, está 3-2-9-6. 2-0-8, muito grato, senhor. Defesa 23, continue a aproximação, a autorização de pouso, pode ter checado o final. Então, tem um helicóptero na sua frente, vai se aproximar para o lado esquerdo da aproximação e para o pátio, não interfere na aproximação. Salvador, é o F-6736, está no localizador da Dona Zé. Torre, boa tarde, o F-6741, ponto de espera da 1-0. 1-0-741, decola direto? Afirma, imediato. Autorizado, alinhar e decolar, vento 1-50 graus, 1-4-9. Autorizado, alinhar e decolar, o F-6740. QV723, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, cheque treino final, forma o helicóptero à sua esquerda, e vai pousar à esquerda, a aproximação não interfere no seu pouso. Gente, 6737. 251-3895. Salvador, 3283. 3283, acione identificação, autorizada a chegada Mário, desça para o nível 0-7-0. 0-7-0-3283. Informe no solo do GRAE, 1-50 graus, 1-4-2. 1-50-4, informe no solo. Azul 4463, chame Recife, 1251. 251, 4463. Curva esquerda, perfil de saída lotar. Acione o transponder 5164 e o controle de saída 120, décima 8. 3216, desça para 2.000 pés, autorizada final ILS. 2.000, autorizado o procedimento ILS, 3216. 06, táxi até o hotel. No hotel chama a torre, 118 decimal 95, o ajuste no 018. 941, desça para 3, meu pé, que é legal no 08. Guardião, considere solo aos 34, frequência livre. E 600. Jet 6741, boa tarde, contato radar, voo 340, direto Leda. Livre ascensão 340, curvando à direita, direto Leda, web 6740. Onda 754, torre 1895. Confirmando 118. 1895. 1895. 754. Onda 941, reduz a 2109, desça para 2000 pés, autorizada final e inédito. Reduzindo 10.2000, vou no mapa só. 3204, desça para 3000 pés, que legal no 08. Índia, Alfa, no ponto de espera Chimé Torre, 1-1-8, decimal 9-5, ajuste permanece na 0-8. Alfa, Juliette, Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera vai chamar a Torre, 1-1-8, decimal 9-5, o ajuste permanece 1-0-8, rumba 06. Solo Salvador, montagem 9723, livrou 1-0 para o táxi. 9723, via Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette, portão 04, aguento 9723. Torre 1-9-8-9-5. Obrigado, boa tarde, até daqui a pouco. Tá bom. Mike Quebec, frequência livre. Boa tarde, está 3216. Vai passar o Índia Serra agora, com o freio baixado. Seixa, guarda autorização de pouso, 3216. Na sua escuta. Tá 3283, desce para 4000 pés, que é legal no 08. 4000 pés, tá 3283. 754, aos 38, no solo direita, 129, senhor. Direita, 29, 754. Salvador, boa tarde, 9, 4, 9, 9, 9. 24, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada a mar e desça para o nível 050. Olá, Salvador, eu vou no 754, Ivan. 754, ingresse Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette para o 08, 754. Estabilizado, voo 1941. Voo 1941, torre 1895. 1895, boa. Webjet 6741, chame Recife 125 ONU. Recife 25 ONU, 6741, boa. Tô, boa tarde. 941, continue a aproximação, guardando autorização de pouso. Guardando, voo 1941. Mantenha a posição. Solos 4-1 direito, 219 só. 219, obrigado. Eu na frente aqui do 3-2-2-3, vai guarda pro 0-50. É, espera o portão 02. Alfa Juliette para o 2, está 3-2-1-6. Pulo 2, dá cheque trem. Baixou, travou livre, pôs gol 1-9-4-1. De 4 mil pés, tá? 3-2-2-3. 3-2-2-3, desça para 2 mil pés. Que legal, no 09. 3 mil pés, tá? 3-2-2-3. Controle, no regresso, tem carro? Sim. Ok, muito obrigado. É, você no Rua 110, sobre a verticão da paralela, devido ao mau tempo. Condições visuais livres, 96 anos. Tango. Não vai ficar bravo, prossiga. Ed, confirme o transponder alocado para o B. Confirme. 2-4, você segue em condições visuais. Boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada MAD, direção 060. Citando, chegada MAD, direção 060, voo 9600. 3804, chame torre 1895. 1895, 3204. 3283, autorizada, final LS. LS 3283. 3804, tá certo? Ok, 3804, continue a aproximação, guarda autorização de pouso. 3804. Eita, chamou 219 só. Da direita 219, gol, 1941. Via decolagem livre, 160 graus, vamos circular, hein? Controle, o nome dele é Seitão. Está agora na vertical do cabine. Sem condições para voltar agora para o litoral. Estou autorizado, segue nessa proa com pouso direto no pátio. É, 4, estou autorizado. Tem condições de voar agora na proa 360 por 4 minutos? 06, gol 1941. Alfa Juliette 06, gol 1941. Segue pro litoral então sul. O motivo é um tráfego agora 11 horas, destino nacional da 90 é um Airbus 320. Tá visual com o tráfego às 11 horas do Airbus 90 aceitando. Gente, tá presente sobre a torre 1895. 1895, tá bom. Autorizado por 3804. 106, decola as 45, controle 10, decima 8. 208, opa! Controle Salvador, Torre Salvador, boa tarde, o Nuremberg aceitando. Visual com tráfego na final, tá no chão paralelo, senhor. Tá ok, ciente, o Nuremberg aceitando, vai pousar em que setor? Em que local? Vou pousar no pátio 4, está autorizado direto pro pátio, para não interferir no tráfego. Ok, dá presente, tem condição de acelerar aí, prosseguir direto pro pátio? Positivo, acelerando, dá presente, Nuremberg aceitando. Filmatinho, cruze logo a final do 10, ok, base pela direita do pátio. Positivo, tá cortando já a esquerda aqui pra livrar o eixo. Para 2 mil pés, que é legal no 0 no 8, autorizado a final LS. 2 mil no 0 no 8, autorizado a final LS. Três, dois, oito, três, chame torre, 1895. 895. Salvador tem 3283. 3283, continue a aproximação. Aguarde a autorização de pouso. Guardando. Pré-aprovado, copio, azul 4089. Afirmativo. Autorizado Vitória via Peruísque 50. O nível 360 da cola da 10, com a primeira curva direita, perfil de saída da El Leda após Eudes. Acendo 3, comando 5430, controle saída no 20, decima 8. É 3, tá bom. 3804, solos 47, direito 29, só. Direito 29, bom. 20, saída em 120, decima 8, 4. Azul 4089 após Leda voa direto eu, ok? Leda eu, obrigado. Correto, sim, para puxa saneamento no 09. Azul 4089. Salvador, boa tarde. 3804. 3804, ingresse Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette para o 01, 3804. Siga. Frente frequência livre. São, o vento 1 no 60 graus, 1 no 2 graus. Livre o posto 3283.